Salve no sapatinho, estamos chegando. Com humildade, paz e amor, pedimos licença pros mano. Mano rap, DJ Carlin fortalecendo a firma. É rap nacional, tru, sem hipocrisia. Não vim pagar de ostentação, aqui estamos no jogo. Lado a lado com os irmãos, só os verdadeiros que correm pelo rap nacional. Gangsta, gangsta, aqui é rap original, estamos no jogo. Mais uma vez entrando em cenas, escolhido do Senhor, chega pesado na arena. Pra gladiar, pra lutar, fazer o inferno tremer, pisar na cabeça do inimigo, porque a palavra tem poder, rap é o som. Ainda mais cheio de unção, quando raja nos falante o inimigo treme o chão. Com as palavras do Senhor o inimigo não tem vez, o inferno se abala com as palavras do rei. Estamos no jogo, lado a lado com os parceiros, só os verdadeiros. Cola com nós, guerreiro. Salve, salve, mano Igor, pode crer que é nós que tá. Estamos no jogo, segura nós, rapaz. Aí sistema, nós não cola pelo sucesso, tá ligado? Nós tá no bang, é pelo progresso, pela igualdade. Ideia de irmão, de mina pra mano, de louco pra louco. Tamo no jogo. Salve, salve, DJ Carlin, mano rap, muito obrigado. Satisfação total em ser convidado. Eu estou muito honrado em poder representar. Outra vez é nós de novo, nesse bang é nós que tá. O sistema várias vezes tentou nos derrubar. O que Deus uniu, o homem não vai separar. O rap tem que ser protesto, fazer muito barulho. A organização faz parte do nosso intuito. Caminhando sempre junto, seguindo sempre em frente. Oh meu Senhor Jesus, abençoa a nossa gente. Vários manos no veneno, em busca do seu sustento. Infelizmente eu sigo narrador do sofrimento. O sistema fica em choque, Zé Bovin desacredita. Nós assinando diploma e não as fichas das penita. Nosso rap tem postura, tamo junto de novo. Atitude e lealdade, o esquadrão é cabuloso. O punho que tá escrevendo é compromisso com o povo. A voz que tá na rima, vamos aí, tamo no jogo. Satisfação DJ Carlin, mano, o rap é nós que soma. Nós que vai ficar de pé e o sistema ficar na lona. Aí, duvidou da nossa conduta, vagabundo? Salve, salve, mano rap, DJ Carlinhos, mano Igor, fala com nós, só os loucos, estamos no jogo.